São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, eu gosto muito desse momento por um aspecto. Primeiro, o mais importante, nós clamamos a misericórdia de Jesus. Isso faz ser agradável. Clamar a misericórdia de Jesus? Ah, então cante a Deus com alegria. Pode cantar, porque Ele é a força que nos sustenta. Se não for pela misericórdia de Jesus, a gente não vai para lugar nenhum. Verdade, gente. Então, obrigado àqueles que ligaram, rezaram o Terço da Misericórdia comigo e estão comigo agora na Hora da Misericórdia. Cresce a cada dia o número de ouvintes. É uma alegria. Novas rádios entrando, mas depende de você, do rádio peão, viu, caboclo? Viu, filha? Vai, no boca a boca, falando, divulgando a Hora da Misericórdia. Bom, escute o que foi deixado na plataforma, eu já vou pro Evangelho. Padre Reginaldo, pelo meu filho, eu não posso dizer o meu nome e nem o nome dele. Mas o meu testemunho é o seguinte. Ontem, quando o senhor falou sobre as pessoas que receberam a graça na Hora da Misericórdia e que quisessem dar o seu testemunho para ligar, eu me senti muito tocada e chorei muito neste momento, porque eu estava orando pelo meu filho e pedindo que ele fosse curado, que ele recebesse a graça que eu tanto peço, e pedi que Jesus me desse um sinal, porque essa obra está demorando muito. E nessa mesma noite, Padre Reginaldo, eu recebi a notícia do meu filho. Ele me disse que fez um retiro e que está trabalhando e está ajudando nessa igreja onde ele fez o retiro. O meu filho, Padre Reginaldo, ele se envolveu com drogas, com crack, se envolveu em assaltos, se envolveu com roubo, mas eu creio, Padre Reginaldo, que meu filho está sendo curado por Jesus, como o senhor falou ainda hoje. Jesus misericordioso, este é o meu testemunho. Acredite você também, o seu filho vai se libertar, é só crer em Jesus misericordioso. Amém. Obrigada, Padre Reginaldo, por pessoa maravilhosa que o senhor é. Amém. Que Deus abençoe a você, querida. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado por você dar esse testemunho. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito. Dá-me a palavra certa, Senhor. E pra pessoa certa, palavra é boa. O texto de hoje é Lucas 14, 12 e 14. Lucas 14, 12 a 14. Tá vendo o que diz? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E disse Jesus a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes podem te convidar por sua vez, e isso já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás bem-aventurado por estes não terem como te retribuir, e receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o texto de hoje, que você acabou de ouvir, fala do reino dos céus. E talvez você vai falar: padre, quem vai para o céu? Bom, eu não sei, que eu não... é São Pedro que cuida da chave, mas Jesus deu algumas dicas. É fácil você saber. Você quer as dicas? As coisas que fazemos são retribuídas pelos homens? Quando deres um jantar ou fizeres uma caridade, faça para as pessoas que não podem retribuir, e a recompensa virá de Deus. Se o que fazemos ou fizermos tiver outro propósito, não edifica, não nos dá abertura ao reino dos céus. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver. Eu quero, você não quer? Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor, abençoai o teu povo, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nos leva, Senhor, para esse lindo céu que todos nós almejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele cálice compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.